E aí, Jagunçada Cinquentenária, Pilha de Gibis está em festa, da mesma forma que a DC Comics manipulou as datas para tudo acontecer do nosso jeito, a nossa maneira. Então, sendo assim, amanhã o Pilha de Gibis completa um aninho de idade e esse é o nosso programa número 50. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para esse podcast lindo. Vai ter a sonorização de palmas, eu tenho certeza. Isso é só para marcar. E como esse programa é comemorativo, né? Vamos fazer aqui uma coisa diferente, né? Vamos ler as mensagens que vocês ouvintes mandaram pra gente e vamos ficar... Nesse um ano, quantas mensagens recebemos? Tá, foi difícil de contar, assim, porque a gente temos todos os dedos na mão, então não tem como contar o zero. E vamos também, né, aproveitar, enquanto lemos essas mensagens, contar histórias de bastidores das gravações, de como criamos esse clássico moderno. Vai ser aquele programa bem comemorativo, igual desenho animado, né? Mas para tanto, para uma data tão especial, eu chamei aqui dois convidados para fazer esse programa, né, de hoje, nessa data querida, nesse número redondo. Duas pessoas que muitos de vocês pediram para estar aqui hoje comigo neste Pilha de Gibis especial. Então, eu sou o Donaldo Yelmé e, sem mais delongas, estão aqui comigo Marcos Azambuja. Parabéns! Muita coxinha, muito brigadeiro, balões, festas e tudo mais. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. E ao lado dele, Vitor Felipe. Eu não preparei musiquinha, né? Mas eu preparei um poeminha que eu vou ler agora. Fico muito feliz por estar participando do Pilha de Jagunços. Fim. Ó... Eu, como estou ereto, de pé, aplaudindo esse lindo poema. Estou emocionado. Fica até em silêncio, né? Você não sabe nada, isso é um Haukai, poema japonês. O Dão fazendo rima e falando através de verso agora, igual ele estava fazendo com a gente no grupo. Eu tentei imitar, mas não conseguia. Meu momento Etrigan passou. Então é isso, nessa data linda, estamos aqui um ano gravando esta porra, 50 edições, era pra ter 52, né? Igual, 52 ou 56? 52 é coisa da DC, né? Eu acho que são 56 semanas que um ano tem. São 52. 52. Eu pensei que isso era invenção da DC Comics pra vender esse vídeo. Então tá aí, né? Falhamos duas vezes ao longo desse ano. Olha aí, é um número expressivo. Vamos comemorar, porra. Quem é DC Comics? Não existe essa editora DC Comics. É verdade, não existe. Só existe uma editora no universo de super-heróis que nós vamos falar hoje. E já que é um episódio comemorativo, vamos falar sobre Amalgama Comics. Uhul! Vocês não imaginam a emoção que eu estou sentindo hoje. Um dos meus sonhos podcasteiros está sendo realizado hoje. E vocês proporcionaram isso por mim. Serei eternamente grato a vocês. Muito obrigado. Tá falando conosco, né? Comigo e com o Dão, né? De nada. É claro, são vocês. Só a gente que vai baixar esse episódio mesmo. Você não vai botar a culpa disso nos ouvintes, por favor. Não, a culpa é dos leitores pelos resultados das brigas de Marvel vs DC. Então, Marcos Azambuja, já que você tá aí, fale sobre essa iniciativa linda chamada Amalgama. Cara, para isso nós temos que voltar lá no longínquo e maravilhoso anos 90 para os quadrinhos. Que é isso? É a máquina do tempo? É efeito sonoro de viagem no tempo ou flashback. Ah, tá certo. Direto então, do túnel do tempo. Hoje eu tô sonoplasta. Pode ir. E naquela época, né, a Marvel e a DC, elas não eram tão, tão rivais. Eles eram rivais, mas o editorial delas era mais amistoso um com o outro. E teve aquela série de crossovers entre as duas editoras que culminou em Marvel vs DC, que talvez seja a série mais massa velho dos anos 90, né? Que aquela coisa que todo leitor de quadrinhos já imaginou quem ganha uma luta, o Hulk ou o Super-Homem, quem é mais rápido, o Mercúrio ou o Flash, quem luta melhor, o Batman ou o Capitão América. Tudo isso a gente pensou nos nossos devaneios gibisísticos, e eles resolveram publicar isso, né? Então teve alguns crossovers antes, alguns até muito bons, a gente até falou um pouquinho sobre isso num pilha de gibis. A série Marvel vs. DC foi publicada em 4 partes, né? Teve roteiros do Ron Mars com o Peter David e desenhos do Dan Jurgens com o Castellini, né? O Castellini ficou mais famoso publicando, desenhando Conan, desenhando até Dylan Dog, né? Quadrinho europeu de uma maneira geral. Um dos produtos resultantes dessa minissérie Marvel vs. DC foi o Universo Amálgama, que foi criado no final da edição número 3 de Marvel vs. DC, e na semana seguinte, foi as duas editoras, elas suspenderam seus títulos regulares e publicaram 12 títulos sob o selo Amalgama Comics, que nas publicações ela era tratado como uma editora que já existia há algum tempo. Então, nas edições americanas, no final de cada edição, tinha uma sessão de cartas que alguns leitores mandavam cartas tirando dúvidas, e aí os editores falavam sobre as revistas anteriores, o que acontecia, como se aquilo já existia há muito tempo. E essas 12 edições publicadas, 6 foram publicadas pela Marvel e 6 foram publicadas pela DC. No final disso, na edição 4 de Marvel vs. DC, o personagem que foi criado e seria uma propriedade das duas editoras, que é o Acesso, ele teria o poder de viajar entre os universos Marvel e DC. Ele conseguiu separar novamente os universos e deixou novamente o Marvel em um canto, DC em outro. Um ano depois, eles lançaram mais uma leva de 12 títulos, né? Alguns títulos novos, outros títulos que seriam continuações ou outros aspectos dos mesmos personagens que eles já haviam lançado. Só que essa segunda leva não chegou a ser publicada aqui no Brasil. A primeira leva ainda foi publicada numa minissérie quinzenal, em 4 edições, em formatinho. Talvez tenha sido a primeira minissérie naquele formatinho novo, que seria proporcional ao formato americano que a Abril lançou. Relendo para o podcast, tem algumas coisas assim que você olha as equipes criativas de cada título e tem algumas equipes assim geniais, entendeu? Tá certo que o material é até questionável, tem algumas coisas que são tosqueira do bem, outras coisas são horríveis, tem outras coisas até interessantes, mas a equipe criativa envolvida em cada título tem muita coisa interessante, viu? É interessante isso desse universo amálgama, né? Alguns personagens, eles até estão referidos mais de uma vez, né? Eles têm mais de um equivalente, assim, no universo, né? Sim, nas edições americanas, inclusive, tem aqueles famosos asteriscos, né? E eles colocam lá uma edição que eles remetem a uma edição anterior que não existe. Isso acaba deixando um pouco confuso, apesar de você... Não, é só ter boa vontade. Você consegue entender muito bem, só que é aquela coisa, você tem aquela sensação de você pegar a história andando, né, o bonde andando. Não, é que o que que acontece? Qual é o contexto? O contexto é a Marvel vs. DC. Num determinado momento da história, esse personagem, o Acesso, era o personagem que podia transitar entre os dois universos. E num determinado momento ele descobre que cada universo é representado por um irmão, são os Brothers, né? Isso. Tem o irmão Marvel e o irmão DC, que como se fosse o Eternidade e a Kismet, né, dos universos. Não me lembro por que eles acabam se juntando e se amalgamando num universo só. Então, esse selo Amalgam, a iniciativa toda lá é Amalgam Age of Comics, né, era Amalgama. Esse selo todo, ele é assim, ele é como se o universo realmente tivesse juntado. Então eles misturam o nome de, inclusive dos autores lá nas cartas, né, eles referenciam um tal de Stan Schwartz, que seria o Stan Lee e o Julius Schwartz, né. E então, pros leitores terem a sensação de que, olha, os universos realmente se juntaram. Pô, é legal, um negócio transmídia, assim, multimídia, metamídia, sei lá, bem bacana, assim. Inclusive, aqui no Brasil se perdeu porque saiu como uma minissérie, né, aqui não teve isso. de cancelarem as revistas e tal. Inclusive, eu li agora de manhã, antes da gravação, eu li a Marvel vs DC. Foi cagar e pegou o E o que que acontece? Esses irmãos, eles falam, né, que eles passam lá milênios sem um saber da existência do outro. Aí eles descobrem, de repente descobrem que o outro existe e resolvem ver quem é o melhor. E aí é quando eles colocam aquelas lutas, né, de Marvel vs DC, que metade das lutas foram os leitores que escolheram o vencedor, né, os leitores americanos que escolheram os vencedores e tal. E aí no final da terceira edição, que é quando tem as lutas principais, eles se fundem para que os universos não morram, né? Porque aí o universo vencedor iria prevalecer e o outro iria deixar de existir. E aí, na verdade, os dois deixam de existir, mas os dois existem, né, ao mesmo tempo. E aí, no decorrer da história, os avatares, tem os dois irmãos, mas os avatares de cada universo é o Espectro, pela DC, e o Tribunal Vivo, pela Marvel. E aí, eles é que acabam se juntando e mantendo o universo Amálgama coeso. Eles colocaram dois personagens como os mais poderosos, as principais entidades de cada universo, né? É, mas os únicos que não brigam, né? É o Robin e a Jubileu, né? Que ficam lá batendo papo, de namorico, né? Namorando, né? Ficam namorando. Adolescente, né, cara? Adolescente. Vai perder tempo. O menino e menina vai perder tempo brigando? Claro que não, né, mano? Como Drake, meu ídolo desde essa época, né? Vai bater a Jubileu? Claro que não. Vai cantar a Jubileu. Bom, então vamos lá. 12 personagens novos, 12 histórias novas, vamos lá ir puxando um a um aqui. Vamos começar pelo começo, que é a Amazon, né? Ou a Amazona, né? Que é seria, né? A mistura da Mulher Maravilha com a Tempestade, mas não é porra nenhuma disso, porque existe a Tempestade apenas na roupa da Mulher Maravilha, e a Mulher Maravilha é outra pessoa, né? Não tem nada a ver uma coisa com nada. Tem roteiro e desenho do John Byrne, com a arte final do Terry Austin, e é isso que se salva, porque a história é absurdamente ruim, até dizer, dói na alma de tão ruim que é isso, né? Não faz o menor sentido, porque tudo dessa série, eles contam a origem ali rapidinho, né? E puta que pariu, essa é de doer, então... Pra resumir a história da Amazônia, resumir a palavra, lixo. Que isso. Nossa. Tem o nosso patrocinador, John Byrne. É, exato. É. Como é que fica o nosso patrono das artes do pilha de jagunços, John Byrne? Como é que mas fica? Eu falei, né? O desenho tá maravilhoso, mas porra, a história é muito ruim, velho. Eu não achei, não. Achei bem bolada a história de fazer a... Na verdade, como você falou, não chega... Isso é muito esquisito nessa série. Alguns personagens são literalmente misturados, né? Outros só são colocados no contexto daquilo que estaria misturando, né? E o caso dessa é isso. Eles pegam a Ororo dos X-Men, só que ao invés de ser a Ororo dos X-Men, ela acaba na Ilha Paraíso e ela vira meio que a irmã adotiva da Diana e elas competem. A Ororo é uma mutante, tem poderes mutantes, acaba ganhando da Diana e ela vira Mulher Maravilha e a Diana vai seguir carreira solo, né? Fazendo outra coisa da vida. O resumo disso daí tudo é que a história da Amazônia termina com ela dando lição de moral em Poseidon, né? Isso aí. É a melhor coisa, dá lá um esporro nele e sou filho da puta, você fez merda. Ele, vou pensar aqui, tchau, acabou a história. Meio que manda só eu acredito em você e você tá aqui tentando me matar, ô idiota. É, basicamente, né? Então, próxima história aí, Vitor Felipe. Não, a próxima história é uma das piorzinhas, vou admitir. É, nem na época eu gostei disso. Que é Assassinas, na verdade seria a mistura do Demolidor com o Slade Wilson, né? O Exterminador, só que com o gênero trocado. Aí vira uma mulher, vira Dare. E da Electra misturada com a Selina Kyle, só que egípcia. Então é bem diferente, assim. Você precisa de um guia mesmo pra entender o que é isso aqui. E eles acabam misturando também o Rei do Crime com o Charada. A história, assim, ó, poderia ser bem um daqueles personagens da Image na época, copiado, ligeiramente inspirado no universo Marvel na DC, de tão massa véio que é. Basicamente são duas assassinas, elas formam uma dupla. É, e elas estão invadindo a Torre Arkham para matar o Wilson Fisk, que seria o prefeito de Nova Gotham, né? É a arte do Scott McDaniel, então tem muito close em bunda e peito, né? Bem anos 90 mesmo, assim. nunca vi os personagens. Tem um close da bunda da Dare, né? Que seria a demolidora. É que, olha, não sei onde é que tava esse fio dental dela, cara. Porque, nossa, tá muito atochado. Olha, anos 90, aqui adolescente, a gente tava falando, né? De hormônios. Meu Deus. E os roteiros são de um dos ídolos, de um dos ícones dos anos 90, o DJ Chichester, né? Que fez o famoso Demolidor de Armadura, né? E era o Scott McDaniel no Demolidor também na época. Também, né? Também. Um dos ídolos do Dãozinho. Não, essa fase aí do de Chester aí, do Demolidor de Armadura, é uma das melhores coisas publicadas pela Marvel em todos os tempos, né? Vamos... Agora sim, esse assassino, né, tem uma coisa bem legal, né? Porque, veja bem, Enigma Fisk, né? É o grande questão. Elétrica Kyle é a ninja felina, que foi criada nas ruas do Cairo, sabe Deus por quê. Slade Murdock é a demônia. Aí tem o Jimmy Urt, né? E o Jimmy Olsen tá em todas, né? Agora, o Jimmy Olsen tem umas três versões, né? O Scott McDaniel não sabe desenhar e é preguiçoso. Ele desenha, então, acho que tem 22 páginas, ele desenha 30 pin-ups, né? Não tem quadro, não, né? Ele esqueceu que é uma história em quadrinhos, né? Então, é uma história em página. E aí tem aquele problema que todas as histórias se passam em Gotham City, é isso mesmo? Quase tudo em Gotham, só do Super Soldado que é em Metrópolis. Não, e esses desenhos do Scott McDaniel eu já achava ruim na época, né? Nessa época do Demolidor. É, eu me lembro que eu li isso na minissérie da Abril, eu não entendi o que tava acontecendo, porque é tudo escuro, é tudo... É, não tem muita sequência, né? No formato americano até dá pra entender, mas no formatinho ficou muito ruim isso aqui, cara. Eu vou seguir com uma das que... O Vitor falou de uma das que ele acha que é pior, eu vou falar com uma das melhores, na minha opinião, que é o... Aqui saiu como Doutor Mistério, né? E no original, Doctor Strange Fate, que seria uma mistura de Senhor Destino, né? Com o Doutor Estranho da Marvel, né? E além disso, no final, a gente fica sabendo com o Professor Xavier, né? E é, na verdade, e eu acho que de todas as histórias do Amalgama, é a única que realmente vale a pena pra cronologia de Marvel vs DC, porque o acesso aparece nessa edição. O que que acontece? O Doutor Mistério, ele sabe da existência desse universo Amalgama, e ele é o ser mais poderoso do universo Amalgama, e ele quer impedir que o acesso consiga separar os universos, porque ele sabe que ele vai deixar de existir. Então, essa edição, ela é escrita pelo Ron Mars, ele tem desenhos do José Luiz Garcia Lopes e arte final do Kevin Nolan. Apesar dos desenhos do Garcia Lopes estarem, assim, maravilhosos, como sempre, a arte final do Nolan é bem pesada, né? E muda um bocado o estilo do Garcia Lopes na edição. É, mas ainda é a melhor arte da série, né? E assim, tem melhor... alguns personagens como aqui em inglês, eu não lembro como saiu em português, eu também li as edições em inglês. Eu tenho aqui em inglês o Abominite, que é uma mistura do Helgram Might com o Abominável. É, a Jade Nova, que é a Frankie Rayner, que é uma mistura do Lanterna Verde e Kyle Rayner com a Nova, que é a Frankie Ray, que era do Galactus, né? Foi namorada essa. Foi namorada do Johnny Storm e depois se engraçou com o surfista. Isso. Essa ficou assim mesmo, essa é a Jade Nova. O Mix, que aqui eu tô vendo na Wikipedia, é um amálgama do Mix Plique com o Wong, né? E ficou Mix também aqui. White Witch, que é a mistura com a Feiticeira Escarlate com a Zatanna, que deve ter sido Feiticeira Branca aqui no Brasil, né? É, ficou Feiticeira Branca. E o Skook, que é o Hulk com o Solomon Grundy. Esse ficou o Skook também. Basicamente é o Hulk branco, né? O Hulk em estado de putrefação. E assim, pra mim é uma das melhores edições de todo o Amálgama, né? E é inclusive aqui a única que serve pra cronologia do Marvel vs DC. E essa tem uma... Ela tem uma coisa, né? Porque esse Doutor Mistério é um bostão sacana, né? E quando ele se revela que ele é o Charles Xavier, você sabe por quê, né? Porque o Charles Xavier é um bostão sacana, né? Não, mas tá perfeito. Pegou três sacanas, né? O Destino, o Estranho e o Xavier. Perfeito. Essa é roteiros do Mark Waid e do Gerard Jones e arte do Howard Potter. Pra mim também é uma das melhores equipes criativas dessa iniciativa amálgama. Basicamente é a mistura de alguns X-Men com alguns da Liga da Justiça e mostra os membros mutantes, né, dessa liga se revoltando contra os membros não mutantes pra salvar o Submariner, né, o Mariner, que é o Aquaman com o Namor, né, não poderia ser diferente. Namor. Na verdade é só o Aquaman, né? Só tem Aquaman, um nome. É o Aquaman com as asinhas, né? Não, tem as asinhas, tem a orelha, tem o fato de ele ser o primeiro mutante. Porque a briga toda é a seguinte, o Mariner esse tava sendo acusado de ter explodido uns petroleiros e a Liga tinha prendido ele, só que aí como ele era mutante, os membros mutantes se revoltam e resolvem libertar ele para descobrir a verdade sobre o que aconteceu, né? E é bacana porque a Liga principal, essa Judgment League Avengers, ela é os heróis grandes lá, né? Ela é o super soldado, que ainda não tinha aparecido, uma mistura do Capitão América com o Superman. Ela tem um arqueiro, que é a mistura do Arqueiro Verde com o Gavião Arqueiro. Tem uma arpia, que é a arpia. Tem o Golias, que é o Golias. Tem o Capitão Marvel, né? Que é a mistura dos dois Capitão Marvel. Esse daí eu acho que deve ter sido o mais difícil pra eles inventarem um nome, né? Esse aí ficou genial, né? É o Capitão Marvel da DC Verde, né? O Anjo de Guerra também. E os membros mutantes aí são... É o Ciclope misturado com o Rey. A Cigana misturada com a Vampira. Essa ficou legal. O Impulso misturado com o Mercúrio. Depois tem outro Mercúrio que aparece, né? E esse aqui eu não sei quem é o cara, aquele que é o Gambit. Eu não sei com quem ele tá misturado. É com em inglês é Obsidian. É o filho do Alan Scott. Não é o Mestre das Sombras, não. Não, o Espectro. Como é o nome dele em português? Obsidian. Ele fez parte da Sociedade da Justiça. Isso. É aquele cara que tem um uniforme até legal. É o Noturno misturado com Rastejante, né? É sensacional. Esse foi legal também, esse foi legal. Bom, o Impulso misturado com o Mercúrio é basicamente o Impulso, né? Outra cor de cabelo. E a Fênix misturada com a Bia, né? Com a Fogo da Liga da Justiça. Aliás, essa ficou igual a Frank Nova, né? Ficou igualzinho, né? Mesma coisa, o personagem. Porque a outra lá é o Fogo Verde por causa do Lanterna Verde. Essa aqui é só o Fogo Verde telecinético. O Ajax de Charles Xavier. Na verdade, ele é o Mr. X, né? Que depois se revela. Eu não sabia quem era esse cara. Ele parece o Forge. Eu não sabia quem era esse cara. Aí lá no final, ele se revela como um... Esse é o mais massa velho de todos. Que ele é o Ajax misturado com um Skrull, misturado com o Bishop. Porque ele diz que o Skrull... Os Skrulls é uma raça marciana, né? Que ele é o último... Skrull, aí só que ele foi marcado, ele é porque ele é uma espécie de mutante, então ele tem lá a marca no olho igual o Bishop, só que ele tem aquele queixo de Skrull. Cara, é total X-Men, isso aqui é muito louco, cara, é muita viagem. Então, em um determinado momento eles ainda encontram o Will Magnus e os seus sentinelas, né, que depois a gente vai saber que o Will Magnus é aquele cara do... É, aquele que cria os... Qual os é homens o Will? Magnéticos, né? Os homens esse metálicos. É o Magneto. O Magneto cria os homens metálicos, que são os homens magnéticos. E o Will é o da DC, né? É o da DC, que é o professor que criaria os homens metálicos na DC, mas aqui nessa realidade ele é um vilão que cria os sentinelas. É amalgamado com o Bolívar Trask, né? Com o Bolívar Trask. Isso aí. Cara, essa é a história mais sem pé nem cabeça que eu já li na minha vida. Disparada. X-Men, né, cara? X-Men. Você quer o quê? Exceto o Aquaman, está contra a liderança do Ajax quando eles se revelam marciano. Na página seguinte, eles partem com ele sob sua liderança. Sim, ele diz, por enquanto a gente tá junto. Por enquanto, como assim, por enquanto? Não, brigando com ele. É engraçado que fala dessa luta da Liga da Justiça X com esses Vingadores da Justiça, né? Que ficou traduzido aqui no Brasil. E tem essa coisa dos mutantes com os não mutantes. Só que, detalhe, o Garra das Trevas, na história dele, fala que é mutante. E ele tá junto com os Vingadores da Justiça. E o Anjo de Guerra também. É, só que o anjo de guerra, eles fazem um negócio pra disfarçar, né? Que é, ele é tipo o espião lá a mando do Batman, só que ele tá ali a mando do Ajax. E eles fazem, quase mata o coitado, né? Pra poder manter o disfarce. Mas, cara, eu achei essa história do Mark Wade, né? Do argumento, junto com o Gerard Jones, e dá pra ver direitinho o Wade pensando em todo o background, porque tem muito background nessa história. Tu vê que tem essa aqui, dá pra imaginar todo duas revistas inteiras por trás dela, sabe? Tem toda uma cronologia. Eles passam todo referenciando outras revistas que teriam saído, subtramas, bem ao estilo do Chris Claremont, sabe? Eles passam o tempo todo referenciando uma subtrama. Eu achei bem legal por isso, sabe? Essa é a que mais parece que existia mesmo um universo anterior, sabe? Então eu vou puxar aqui o próximo, que é o Garra das Trevas, né? Que é a mistura aí de Batman com Wolverine, que era provavelmente o preferido dos fãs. Por que não? Pois é. Numa história chamada de Cavaleiro das Garras, né? Escrito por ninguém menos que Larry Hama e desenhado por Jim Ballant com a arte final do Rei Macaco. Então, tem que respirar muito fundo, porque nessa história tem o Garra das Trevas, né? Que é o Batman com o Wolverine. O Pardal, né? Que é o Robin com a Jubileu, que na verdade é a Jubileu, né? É a Pardal, né? É a Jubileu. O Iena, né? Que é o Coringa com este sabre. A Caçadora, né? Que é a Caçadora. E o Bill Clinton, que é o Bill Clinton, né? Eu esqueci o Bill Clinton. Eu tava pronto pra falar do meu Clinton. Cara, pois esse é a maior tosqueira do bem de toda a amálgama. Toda a coleção, você pensa em amálgama, você lembra do Garra das Trevas. Pois é, porque ele foi a capa da primeira edição da Abril, né? E na capa tem lá, da mistura de Batman com Wolverine, surge Garra das Trevas. É uma história bizoíssima, né? É uma... Sem pé na cabeça, né? Que tem Wolverine uma maneira... Wolverine virou o Batman. Pronto. Não, e que tem a maneira mais imbecil do mundo, né? A Caçadora, né? Que é a Carol Denver, né? Ela descobre a identidade secreta do herói da forma mais ridícula possível, né? Porque ele mora numa cobertura e deixa seus trajes de luta dentro do closet, né? E aí, assim, eu acho que nem o Peter Parker seria tão burro assim, né? A Pardal, né? Aquela sidekick engraçadinha, bem idiota, né? Estilo faz tudo, né? Ela hackeia, ela pilota, ela não vai lutar, né? O Garra das Trevas tem a ferocidade do Wolverine, né? Com aquele código de conduta do Batman. Ou seja, não vai dar certo. Ele quer matar, mas ele não pode matar, né? Não, ele mata. Ele não tem esse problema. Ele é um Wolverine detetive que anda na noite, tem uma Batcaverna e é milionário. Muito estranho. Basicamente, o que aconteceria se o Batman fosse o Wolverine? Só. Não, e ele foi. Não, ele viveu no Canadá, ficou órfão, foi criado por um tio e foi e se meteu num experimento. Nossa, velho. Não, e ele fala que ele foi o fracasso do experimento, né? Porque o sucesso foi o Iena, né? Tem aquela imagem lá clássica, porque ó, o Jim Ballant é um dos piores desenhistas que eu já vi na minha vida. Não é. É bom. Mas desenho é bom, para. Nessa edição tá muito legal. Aí tem aquela imagem dos dois lá naqueles tubos lá, que é clássico nessas histórias. Eles sempre ficam num tubo, flutuando com um respiradorzinho. Aí mostra os dois lá no tubo, o Iena e o Garra das Trevas. Aí o Iena tira o respirador, olha pro Garra das Trevas e faz aquele movimento de corte no pescoço, né? Que se fosse com o Drax ia não entender o que ia estar acontecendo ali, né? Por que que eu vou querer pegar o seu pescoço e fazer isso com ele? Cara, é sensacional essa edição. É boa. Eles têm tempo de contar toda a origem do Garra das Trevas, ainda mostrar um confronto do Garra das Trevas com o Iena, ainda mostrar o Garra das Trevas invadindo Força Aérea 1 pra deter o Iena, e no final ele ainda diz, ó, agora volta o helicóptero que eu vou pegar o Iena. E aí na próxima edição, o grande confronto. É muito bom. É uma maior massa veística por metro quadrado tá nesse gibi aqui. O próximo é a amálgama menos criativa da história, né? Que é o Super-Homem com o Capitão América, que não se deram o trabalho de inventar um uniforme novo pro cara, né? Pegaram o uniforme do Capitão América, botaram a sunguinha do Super-Homem e uma máscara, por algum motivo, né? Com o cabelo de fora. E o escudo é o símbolo do Super-Homem. Não é nem redondo esse negócio. É, basicamente assim, ó. O que aconteceria se o experimento do Super-Soldado com Steve Rogers usasse células kryptonianas que eles acharam no foguete do Super-Homem, mas o Super-Homem já tinha morrido, né? Não sobreviveu à queda, e eles injetam o DNA kryptoniano numa cobaia que é o Clark Kent com a cara do Steve Rogers, só. Não muda nem o nome, sabe? E aí a história... O legal disso é que realmente ele era um personagem da Segunda Guerra que volta a atuar na era atual, mais ou menos como foi o Capitão América nos anos 60, né? É, ele então, também fica congelado, né? Foi os Vingadores da Justiça que encontraram ele, né? O twistzinho interessante nessa história é que o Mark Waid deu a deixa assim de que ele tava enfraquecendo, né? Que ele tava pouco a pouco perdendo os poderes, em que algum momento ele teria que lidar com esse fato de que ele tá perdendo os poderes pouco a pouco. Mas é só também, o vilão é uma mistura do Lex Luthor com Caveira Vermelha, que depois vai aparecer numa outra história bem diferente, eu até agora não entendi se é o mesmo personagem, ou se é um filho desse Lex Luthor, né? E ele enfrenta um robozão daqueles da Segunda Guerra Mundial, ou seja, se você já leu uma história do herói enfrentando um robozão na Segunda Guerra Mundial, você já leu essa história, porque é sempre igual, né? E vale lembrar que tem essa história tem os desenhos, o roteiro do Mark Waid e desenhos e roteiros do Dave Gibbons, né? É, que é uma puta equipe criativa, mas a história em si eu acho bem chatinha, assim, sabe? Não, eu acho que tivesse imposto o Superman com qualquer outro, sabe? Talvez seja uma coisa interessante, mas Superman com o Capitão América é uma coisa muito... Basicamente, contar a história do Capitão América de novo, só que ele tem poderes, né? Poderes do Super-Homem, né? Não, muito, muito igualzinho esse aqui, né? O Garra das Trevas tava mais ousado. Não, e esse praticamente não tem nada do Capitão América, né? Exceto parte da aparência e a origem. O resto é o Clark Kent normal com o Clark Kent loiro. Isso, Clark Kent loiro no Planeta Diário, amigo do Jimmy Olsen. Aparece de novo uma versão do Jimmy Olsen aqui, só que é mais velha, né? E aí a curiosidade é só... O Jimmy Olsen foi o cara que descobriu esse experimento do super soldado lá na Segunda Guerra e ele fez um acordo com o governo. Ao invés dele contar a história, ele seria o fotógrafo oficial, né? Ele é o Buck, né? Ele não contaria os segredos. É o Buck. É o Buck que envelheceu. Só que ele chama Jimmy Olsen, né? Não chama Jimmy Barnes nem nada disso, né? Até tem um Barnes depois que aparece na amálgama, mas não é o mesmo personagem. Só a curiosidade aqui é que com esses 6 títulos que a gente pincelou, esses eram 6 publicados pela DC, porque eram 12 títulos do selo amálgama iguais, todos eles com selo amálgama, só que 6 foram publicados pela DC e 6 foram publicados pela Marvel. Não tem nenhuma distinção, assim. A única coisa que diferencia um ou outro é aquele recordatário bem embaixo, assim, da primeira página, que tem todo o expediente ali, que ali tem um, tem a Marvel, o outro tem ali o DC, mas é só. O selo é igual, as capas são iguais, então se você não sabe disso, você nem nota. Eles foram republicados em encadernados americanos, né, um com a DC Comics Collection, que são esses 6 que a gente comentou agora, e o outro, a Marvel Comics Collection, são inclusive bem parecidos, assim, só muda mesmo, um faz referência a DC e outro a Marvel na capa, né. E aí a gente já pode começar a falar dos títulos que a Marvel publicou, né? E aí eu queria chamar um dos que eu gostei, um dos mais divertidos desse também, tem uma equipe criativa muito boa, que é o Bruce Wayne, agente da SHIELD. Tem roteiros do Chuck Dixon, um dos roteiristas preferidos do Dão, com arte do Kerry Nord e arte final do Mark Pennington. E é basicamente isso, é o Bruce Wayne que ele se torna, ele não tá amalgamado com nenhum outro personagem da Marvel, né? Ele se torna um agente da SHIELD e no decorrer da história o Nick Fury que aparece, né? Ele fala que o Bruce Wayne praticamente comprou a SHIELD, né? Ele comprou o controle da SHIELD falando assim, ó, se ele não fosse tão bom pra me substituir, ele teria comprado a SHIELD. E é basicamente isso que acontece. Cara, essa é a melhor das histórias pra mim, disparado, ó. Assim, ela é bem visionária, né? Chuck Dixon aí já indicando o que aconteceria, né? Porque o Jason Todd ressuscita, né? E tá diferente, né? Mas ele ressuscita. É o Deadshot misturado com o Deathlok, que é o Jason Todd. Isso. Mas ele tá ressuscitado, né? Ou seja, já aí mais de 20, 10 anos antes, o Chuck Dixon tava reescrevendo o que viria a ser a DC, né? E também tem o Bruce Wayne liderando o esquadrão, né? Que é o que tá acontecendo hoje, basicamente, na Detective Comics, né? Ele lidera ali seus comandados, né? Caçadora, Batiuma, Robin, Vermelha, porra toda. Então, é uma história bem visionária. Assim, eu gostei. É uma história bem de ação, né? Bem legal. O Cavaleiro da Lua continua sendo o Cavaleiro da Lua bosta, né? É Asa da Lua, né? Mas é um... Asa da Lua. É o Asa Noturna bosta, né? Se o Cavaleiro da Lua é um bosta... É o Asa que apanha. Basicamente. É o Asa Noturna bosta, né? Mas eu gostei. É uma das melhores histórias pra mim. Tem uma outra caçadora e tem o Nuke, que é uma mistura do Bane com um personagem da Marvel que eu não sei quem é. Na coisa tá como Nuke, eu não sei quem é esse personagem da Marvel. É, eu acho que é o Nuke mesmo, aquele da queda de Murdock, só que como se fosse um agente da Hydra. É o Bazooka? É o Bazooka. Ah, tá. E é um drogado safado que leva um esporro do Bruce Wayne, né, por ser drogado. Os pais do Bruce eram agentes da SHIELD, né, já imitando um pouco o que fariam com o Homem-Aranha, né. Até outro, esses vilões eu gostei, porque é a Celina, de novo a Mulher-Gato, é isso que eu tô dizendo. Alguns personagens aparecem amalgamados mais de uma vez, né. A Mulher-Gato já tinha aparecido lá na história da Elektra, com a Elektra, e aqui ela aparece amalgamada com a Madame Hydra. E tem também o Senhor Frio amalgamado com aquele cara que tinha uma caveira. É com o Barão Von Strucker. É o Barão Strucker, isso aí. É. Tem a Batgirl amalgamada com a Gata Negra também. É a Gata Negra. É a Gata Negra. Graças à Wikipedia que eu tô sabendo disso, viu? Só que ela vira caçadora também, né? Ela tem o mesmo nome da outra lá, a Carol Danvers, que é a caçadora da história do Garra das Trevas. E uma coisa que eu achei legal, já aparece um Homem de Ferro, já aparece o Tony Stark, né? Ainda não é o Homem de Ferro, mas já aparece. E outra coisa que eu achei legal é que tem o Nick Fury e o Sargento Rock juntos, né? Como se fossem veteranos da SHIELD e tal. É, isso ficou legal também. O próximo, né, é Balas e Braceletes, né? O nome já entrega bastante, né? É escrito pelo John Ostrander, com desenhos do Gary Frank. Um Gary Frank irreconhecível aqui. É verdade. No começo de carreira. Aí tem o Trevor Castle, junto com a Diana Prince, né? É, e vários outros personagens menos cotados. Tem um Pantera Negra ali por ali. Um personagem chamado Thanos Sage não pode ser menos cotado. Inclusive, sobre esse gibi, a única coisa que eu não tenho foi isso, Thanos Sage, porque é incrível que a junção do Thanos com o Darkseid é o Thanos e o Darkseid. Né? Então não mudou porra nenhuma, é a mesma coisa, é o Thanos e o Darkseid. Foi igualzinho. Aqui já tem esse já é uma continuação de uns plots que eles plantam lá naquela primeira Amazon. Isso fica claro na história da Amazon. Tem um interlude que aparece a Diana Prince pedindo ajuda, e na sessão de cartas eles contam que elas eram irmãs, rivais e tal, e que a Diana tinha um relacionamento com Frank Castle, que seria o justiceiro. Só que aqui nessa história ele já tem o nome de Trevor Castle, né? Já esqueceram. Não estavam prestando atenção, né? Era outra editora, né? Foi publicado aqui por outra editora, então... Eles tinham um filho, né? Exatamente. E, cara, essa história é bizarríssima, porque começa eles lutando contra o Tentáculo, é o Justiceiro e a Diana Prince, sem ser a Mulher Maravilha, lutando contra o Tentáculo, e termina com eles em Apocalipse lutando contra o Thanos Side. Da onde? Essa história é muito... Não, e aí aparece vários personagens, né? Aparece as Fúrias Femininas, aparece a Vovó Harkness, né? Que é a mistura da Vovó Bondade com a Agatha Harkness, né? Ficou igual, né? Botou a cara da Agatha Harkness gordinha, né? Igual a Vovó Bondade, né? A grande Titânia, que é a grande barda com a Titânia, mas ficou a Titânia. Tem também um personagem que, assim, não tem por que tá ali, que em inglês ficou War Monarch, né? Que é a mistura do Monarca com o War Machine, né? Máquina de combate. Cara, que bicho. Esse daí podia se chamar paraquedas, né? Porque ele caiu lá na história pra fazer nada e não faz nada e tá lá. Não, né? Ele manda eles para Apocalipse, né? Não, mas ele tá lá pra você ficar pensando, quem é esse daqui? Quem é esse daqui? Aí você descobre quem é, beleza, vamos embora. É só que eles plantam, porque ele também lá, já, né, teve um relacionamento com a Diana, né? Isso é naquela linha de aparições que já tem um passado, né? Mas que você não leu esse passado. Inclusive eles mencionam que existiu uma crise secreta, que é a mistura de Crise nas Infinitas Terras com Guerras Secretas, com Zero Hora, com a Magedon 2001, eles misturam com Atos de Guerra. Que morreu o Scott Free, né? Isso, tem todo. É por isso que é isso que é interessante. Tem todo um background que nessas edições aqui no Brasil eles não colocaram muito, né? E saiu nessas edições americanas. É, nas cartas, né? As cartas contam muito de como seria esse universo. Algumas edições não tem, essa, por exemplo, não tem. Da DC, acho que todas tinham. Da Marvel, acho que metade tem, metade não tem. O próximo Ah, puxa você, Marcos, eu não vou falar disso aqui. Qual é o próximo? Magneto e os Homens Magnéticos. Ah, eu posso puxar se quiser essa daí. Puxa, esse então. Esse é muito ruim. Saiu aqui com o nome, a história Forças Opostas, né? Que tem o Magneto e os Magnet Men. É, tem roteiro do Gerard Jones e desenhos do Jeff Matsuda. Sobre essa história, puxa aí a próxima, Marquito. Cara, essa história não faz sentido, não, pô. É muito caralho, você tá lendo, sei lá, latim ou grego, velho. É muito confuso o negócio, porra. Não, essa é outra da tradição dos X-Men, só que é os X-Men dos anos 90, né? Pois é, junta a Irmandade de Mutantes com os Homens Magnéticos e alguns outros personagens ali do universo DC, né? É, eles mudam, inclusive, o nome, porque quase todos, né, os personagens, eles são de ligas metálicas magnéticas, né? Então tem Antimônia, Bismuth, que é, não sei, Bismuto, Cobalto, Ferro, Níquel. Níquel. Aí, Kokoro, que eu não sei. Eu não sei. Cara, e assim, o vilão é o Sinestron, que é uma mistura do Senhor Sinistro com o Pissimon, com o Tron. É. Cara, é bizarro. E o Jeff Matsuda, ele é mais conhecido aqui no Brasil, ele desenhou histórias do X-Factor também, né? É de longe o desenho mais bosta, é pior que o do Scott McDaniel, cara. Não leva mal, é muito ruim isso, cara. Não, a curiosidade só é que aqui, de novo, aparece, por exemplo, aparece outra versão da Feiticeira Escarlate, outra versão do Mercúrio, né? De novo, são personagens que aparecem duplicados, né? Mas ele meio que continua aquele plot que aparece lá na JLX do Will Magnus, né? É, eu vou puxar um também que eu acho que é um dos piores aqui, que é o Speed Demon. Tem roteiros do grande Howard Mack com James Felder. E desenhos do Salvador La Roca com o Al Migron, fazendo a arte final. E assim, ele mistura o Etrigan com o Flash e o motoqueiro Fantasma, né? E tem, assim, alguns personagens. Tem o Espantalho, que é a mistura do Espantalho da Marvel com o Espantalho da DC. Foi outro também que eles perderam muito tempo pra descobrir o nome. Que também virou Espantalho, né? Parabéns. Tem o Guardião Uatu, que é a mistura do Guardião dos Guardiões de Oa com o Vigia, né? Só que ele é renegado. Tem alguns outros personagens, o Homem de Silicone, que é a mistura do Homem-Areia com o Homem Borracha da DC. E assim, é muito ruim. Esse daqui eu só li as figuras, então só passei as páginas, não consegui ler muita coisa não. Bicho, essa daí, ela é uma edição mágica, né? Porque ela tem 22 páginas e quando você passa uma página, aparece mais 10 no final. Então eu passei 6 meses lendo isso aqui, aí não terminava nunca. Essa porra, que negócio ruim do caralho, velho. Aí aparece o Wally West do nada, aí você não sabe mais quem, se é Trigger, não, se é Flash. Na história, o Blaze Allen é tio do Wally West. Bom, primeiro, vocês não falaram, essa história já começa com o demônio, o Speed Demon, matando o Hal Jordan, né? Já começa bem, então. Eles moram no circo, o Wally e o seu tio Blaze Allen, e aí eles descobrem que o Blaze Allen fez um pacto com o demônio Night Spectre, mistura do Spectre com o Neron, eu acho, né? Pelo jeitão, ele é o Neron. É, né? Eu olhando aqui, eu achei que era o Pesadelo, mas eu acho que é o Neron mesmo. Ah, então, isso aí, pode ser também o Pesadelo. Mas pelo jeitão, pela voz, tá sempre em verde, eu acho que é também tem uma coisa do Neron. E aí lá no meio da história, o Ali também faz um pacto com o Merlin e vira um motoqueiro fantasma mesmo, né? Só muda a cor, não muda nada. Que aí já é o motoqueiro fantasma dos anos 90, Danny, né? Cat, isso. Do Danny Cat, a moto diferente e tal. É, mas você esqueceu de citar que, na verdade, ele quando vai descobrir lá sobre a origem do tio, né? Do Blaze Allen, ele vai contar sobre o casamento dele com a Iris, e aí ele fala, não, casamento normal, e dá aquele close na cara do padre, né? Que o padre, na verdade, é um demônio, né? Porque ele dá uma olhada, assim, sinistra, o padre. O padre é o Demon Hellstrom, né? Misturado com não sei quem. É. Alguns personagens, eles só mudaram de situação, né? Eles são os mesmos ainda. Tanto é que tem até um Green Goblin, né? Um Duende Verde, que é o, na verdade, é o Duas Caras, né? Que ele usa a máscara de Duende Verde, quando tira a máscara, ele tá com a cara deformada. Duas caras. É o Harvey Osborn. Isso. Esse é um que erram também, porque eles chamam ele de Norman lá no meio da história. começa como Harvey e depois ele vira Norman. Ah, é duas caras, né, cara? Então. Só tô revisando, né? Tá, agora vamos pro. Porque a gente queria chegar mesmo, vamos. Todo esse programa foi feito pra gente poder falar desse personagem, esse personagem que já nasce clássico, personagem que merecia ter desenho animado, merecia ter série própria, merecia um personagem que merecia mais atenção, que infelizmente foi esquecido, que é o Spider-Boy. Ficou Spider-Boy aqui também, né? Foi, ficou Spider-Boy. Mistura do Superboy havaiano, o Connell, mas na fase boa dele, não na fase merda, após Geoff Johns, com o Homem-Aranha. Roteiros do grande Carl Kessel, artes do grande e saudoso Mike Wieringo e arte final do Gary Martin. Esse é disparado o personagem mais legal dessa porra toda. Ah, vai dizer, vai dizer. Não, é. E é assim, é super sem noção também, né? É, ele tem toda aquela vibe, até por ser do Carl Kessel, né, ele tem toda aquela vibe das histórias do Superboy, só que com poderes aracnídeos. Ele é um clone, ele também é uma consequência do projeto do Super Soldado, né, só que ele é um clone do Peter Parker. Dá a entender que o Peter Parker era um cientista, né, um jovem cientista lá no Cadmus, e vendeu um projeto, só que ele usou o seu próprio DNA e misturou com o DNA de alguma outra coisa, possivelmente uma aranha, né. E o Peter Parker morre numa explosão e o Spider-Boy acorda. Tem várias coisas legais, tem várias referências ao Projeto Cadmus misturado com os Desafiadores do Desconhecido. Tem aquela coisa também de ter todo um subplot, né? Você vê que tem outras coisas acontecendo na história que não desenvolve, mas pra dar aquela ideia de que a revista já existia, né? Mas o que eu mais achei legal é que é o Superboy com a personalidade do Peter, né? Que a gente conhece, só que ele faz sucesso, né? Ele é bem sucedido. E não tem aquele problema de Peter Parker chorão, de ele ter a dúvida. Não, ele é um herói que todo mundo gosta e tal. O Clarim Diário é um tabloide, né, que tá sempre tentando ganhar dinheiro nas custas dele. Ele é um Homem-Aranha bem sucedido nesse universo, né? E fora que tem os desenhos do Wieringo, né, que... É, saudoso. Ele desenha muito, ele desenhou uma fase muito legal do Aranha, desenhou Impulso, né, que... Não, ele não chegou a desenhar Impulso, foi o... Quem desenhou Impulso era o Humberto Ramos. É, Humberto Ramos, né? Quarteto mesmo. É o Quarteto, exato. O cara é foda, né, era, né? Essa história realmente é muito divertida e tem alguns personagens assim, tem o Carna Bizarro, né, que é o mistura do Bizarro com o Carnificina, o Rei Lagarto, que é a mistura do Tubarão Rei com o Lagarto, fora como você falou, essas misturas do Quarteto com os Desafiadores, com Cadmus, isso, e ele também tem, assim, ele tem algumas coisas que eles citam aqui que vai se refletir em outros títulos, como o fato de um universo subatômico, que seria o Micromojo-Verso. É, eles falam de Escartares e falam do Micromojo-Verso, que é onde tem a princesa Shatter Estelar, que vai aparecer no próximo título que a gente vai falar. Que merda, cara! Que foi o Spider-Boy que salvou ela de lá, né? Que é uma mistura do universo de Mojo com o Microverso. Salvou não, sequestrou, né? Tem também o Flash Thompson aí atuando como um agente, né? Já também prevendo outra coisa acontecer no futuro. É, como um agente da UCU, né? Em Nova York, da Unidade de Crimes Especiais, não, deixa eu ver. Special Crimes Unit, é isso mesmo. E aí ele trabalha junto com um cara chamado Barnes, possivelmente era pra ser o Bucky Barnes. Esse Barnes aqui, pela Wikipedia, é uma mistura do Bucky Barnes com o Dan Turpin, que é o... Isso aí. Que é o da Unidade de Crimes Especiais lá de Metrópolis, né? É, e tem até um Capitão Makoa, que se eu não me engano é um personagem que aparecia nas histórias do Superboy também, né? Ele pega muito da personalidade, ele é basicamente a personalidade do Superboy no contexto do Homem-Aranha, se o Homem-Aranha desse certo, né? Se o Homem-Aranha fizesse sucesso na história, né? Em Nova York. Agora... E é muito legal também que o Dr. Octopus é a tia May dele, né? Muito interessante. Não, e o tio Ben, aqui em inglês, é o tio Jen. Agora, não é porque o nome dele é Jen, é porque é o General Ross. Isso, o tio Ben é o General Ross, é genial isso aí. E é legal que ele fala, né? Ah, eu vi que eu deveria usar os meus poderes pro bem, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas eu me divirto também, né? Eu apareço na TV, ganho dinheiro. Uma das coisas mais bizarras é aquela pistola dele que atira teia, né? Porque, porra, aí tem que tirar uma pistola e tem que trocar de mão pra poder atirar mais teia, não faz sentido. Eu ficava pensando nisso também, ele atira e guarda a pistola, pega a contramão, atira de novo, deve dar trabalho, né? Ele poderia guardar a pistola pra pro combate, mas ele poderia ter os lançadores também. Acho que tentaram diferenciar um pouco. E ele não voa, né? Isso é uma outra característica também. Ele usa um web slingshot, uma coisa assim. Um estilingue que ele se lança no ar, assim, muito bom. Aí, a identidade secreta dele é o Pete Ross, né? Vamos pra última, vamos fechar com chave de ouro essa primeira leva. Vamos falar de X-Patrol, ou X-Patrulha, como saiu aqui no Brasil, que é uma mistura da X-Force com a Patrulha do Destino. Tem roteiros do Cal e da Bárbara Kessel, com desenhos do Roger Cruz, né? O Brazuca Roger Cruz, na época, fazia muito sucesso lá nos Estados Unidos. Muita perna, muita bunda e muito peito, né? É só que tem nessa história. Isso. E tem na capa da edição americana, lá em cima, né? Tem um All New, All Different, né? Ou seja, de novo sendo visionária, né? Essa série é uma série visionária. Dessa edição, eu quero falar só uma coisa. Só não tem uma coisa. Que o Mutano com Fera, né? Que é o... Beastling. É o... Não, aqui ficou... Fera-Tano. Aposta, cara. Aqui ficou Fera-Tano. Ele é basicamente o Blanca do Street Fighter. É o Blanca que não tem poder elétrico, mas que se transforma em criaturas bizarras, que na época era o poder do Mutano, né? O Mutano se transformava em animais, né? É, mas teve uma época que ele se transformava em animais de pesadelo, animais bizarros. Teve um finalzinho dos Titãs do Wolfman, ele deu uma zica lá nos poderes dele e ele fazia isso. É, melhorou então. Ficou útil. Muito melhor virar um dragão do que virar um elefante, né? Então, assim, os personagens é esse Fera-Tano, aí tem a Scalpo, que é Disque Scalpo, que é a mistura daquela Paige Guthrie, né? A irmã do míssil, que era Scalpo com o Disque H pra herói, né? Essa ela ficou legal. Ficou muito legal. A Elastigirl, a garota elástica, que é a mistura da garota elástica da Patrulha do Destino com a Dominó e a Vespa, né? Que ela. O alter ego dela é a Janet Van Dyne, né? Só que ela também é chamada de Dominó. Tem o Ferro Man, que é o Colossus com o Rapaz de Ferro, que é engraçado, eu até achava que poderia ser o Homem-Robô, mas não, é o Rapaz de Ferro da Legião dos Super-Heróis, né? Eu acho que é aquele ferro que aparece na Liga do Morrison, não é? Não, esse é bem antes da Liga do Morrison, né? É ali em Noite Final, é um personagem da Legião dos Super-Heróis, né? O Niles Cable, que é sensacional, que é o chefe, né, da Patrulha do Destino com o Cable, que é cara, engraçado. Esse é muito bosta. Bicho, ele aparece, a primeira aparição dele, ele tá naquela cadeira de rodas flutuante do Professor Xavier, ele vai e se levanta, fica em pé. É. Aí, e no final ele não sente as pernas. E assim, a melhor personagem, o melhor nome, a Shatter Starfire, que é a mistura do Shatter Star com a Starfire, né? Com a Estelar. Que aqui eu acho que ficou Shatter Estelar. Foi. Não, aqui no Brasil os caras não se prestaram a fazer os nomes, né? Porque em inglês os nomes ainda fazem algum sentido, né? Mas no Brasil os caras foram misturando. Cara, esse Cable ficou muito ruim, bicho. Ficou o visual dele é horrível. Ele é um novo fetiche, ele é um ursão cibernético. E é uma segunda versão do Cable, né, do Amálgama, porque lá em Assassinos aparece uma mistura do Cable com o Caçador, né, é o Wired. Isso. E pra variar, agora, assim, eu lembro, foi a última edição que eu li dessa leva, e eu lembro que também era uma das edições que eu mais gostava quando eu li aqui, que saiu na minissérie, cara, eu não sei o que que era, não sei se é porque eu era um garoto. Velhinho. Um pequeno verme de 12 anos, mas eu adorava isso, eu achei muito divertido isso aqui. Você merece essa merda toda. E o vilão é o Doutor Apocalipse, né? Que é o Apocalipse com o capuz do Doutor Destino. Sim, como não, é o Destino contra o nome, na verdade, né? Só muda isso. Só muda o nome dele, né? Que não tem nada Apocalipse. Dr. Doom, vamos misturar com quem? Ah, Doomsday. Pronto, Dr. Doomsday. Puta que pariu. Gênio. Os critérios. Não, e essa, a única curiosidade interessante mesmo dessa história, fora esse visual horroroso do Niles Cable, que ela é a única outra que faz uma referência aos universos anteriores, né? Que num determinado momento eles mostram que o Destino queria pegar seres de outros universos e trazer pro nosso. E aí aparece o Superman, o Wolverine, a Mulher Maravilha, o Batman e o Homem-Aranha. Ele até fala, São versões de segunda classe, nossa, né? Mas poderiam trazer algum problema. E é assim, é interessante porque você viu o Roger Cruz, ele sempre desenhou pra Marvel, né? Ele desenhando alguns personagens da DC, né? Mesmo que seja ali só um quadrinho, né? Ele desenhou o Superman, a Mulher Maravilha e o... Bem mal, né? Batman. É, o Roger Cruz, né? Roger Cruz dos anos 90, né? Esse Superman dele, vamos combinar, né, cara? Olha, eu não sou o hater do Roger Cruz, tem muita coisa que eu gosto, mano. Essa edição tá triste. Essa é a última edição da coleção da Marvel, né? A curiosidade só é que teve uma segunda série, como o Marcos falou, em 97, que alguns personagens voltaram, outros foram reimaginados, né? Só vou ler aqui rapidinho, só pra gente saber. Essa segunda série saiu no mesmo formato também, depois foram dois encadernados de 6 edições, um pela DC e outro pela Marvel. Na leva da DC saiu o Batfing, que era a mistura do Man-Thing com o Man-Bat, né? O homem... O Morcego Humano e o Homem-Coisa. O Dark Claw Adventures, que era uma versão animada, né? Como o Batman Animated, que tinha na época nos quadrinhos do Garra das Trevas. Generation Hex, que era como se fosse a geração X no Velho Oeste do Jonah Hex. JLX Unleashed, que era também uma outra revista dessa JLX que tem aqui. Lobo the Duck, esse deve ser muito bom, não li. Esse deve ser o melhor título deles, né? Era o Howard the Duck misturado com o Lobo. O Lobo que vale, né? E o Super Soldier Man of War, que é uma revista do Super Soldado, só que na Segunda Guerra. E as da Marvel, né? É o Challengers of the Fantastic, que seria a mistura talvez mais óbvia, né? Que é os desafiadores do desconhecido com o Quarteto Fantástico. Como se por acaso não fosse cópia do outro, né? A Exciting X-Patrol, que deve ser uma sequência ou uma outra história dessa X-Patrol que a gente já falou. The Magnetic Man featuring Magneto, que é também continuação dos Homens Magnéticos. Iron Lantern, que é a mistura do Homem de Ferro com o Lanterna Verde, que é basicamente a armadura do Lanterna Verde, ou do Homem de Ferro Verde. Spider-Boy Team Up, que também deve ser muito divertido, porque eles misturam, eles pegam aquelas histórias do Spider-Man Team Up, né? Misturam Legião dos Super-Heróis com personagens do universo Marvel 2099. E por último, mas não menos importante, Thorion of the New Asgods, né? Que é a mistura do Thor com o Orion. Que também deve ser até interessante. E esse Thorion of the New Asgods, deixe-me ver, eu tenho aqui também o encadernado que o Vitor me mandou. Kate Giffen que escreve e o Romita Jr. que desenha. Esse Thorion, ele já tinha sido referido, assim como o Homem de Ferro aparece lá na história do Bruce Wayne, esse Thorion, ele já tinha uma referência, não ao Thorion, mas ao fato de Asgard estar amalgamada com os novos deuses, né, que aparece lá no final da Balas e Braceletes, Pai Celestial Odin, né. E é interessante que o Desaad aqui, né, é o Desaad com o Loki, né. Que bosta, cara. Isso deve ser sensacional. Isso é uma daquelas coisas que aconteceu, eu diria que aconteceu só uma vez nos quadrinhos, mas é mentira, aconteceu de novo, né? Porque lá em Marvel vs DC 4 chegou a ter uma nova leva de personagens amalgamados. Na verdade, eu acho que foi Marvel vs DC volume 2, que saiu aqui como Marvel vs DC volume 2, mas na verdade lá nos Estados Unidos é aquela minissérie All Access, né? Que, na verdade, eles não chegaram a ter revista própria, né? Eles só aparecem dentro da minissérie. Eu não me lembro muito dessa segunda geração de amálgamas. Só me lembro que era o Superman Elétrico, era a época do Superman Elétrico. Aí ele se junta com o Thor, que aí já faz bem mais sentido, né? Cara, só é uma pena que os editoriais da DC e da Marvel estejam aí nessa guerra fria de merda, né? Que não possibilite mais a existência, não de um novo amálgama, né? Que seja, mas dos crossover, né? Que tem uma pena, né? Que é uma coisa bem legal. O último foi Vingadores versus Liga da Justiça, né? E a gente sabe, foi um evento também e a história é muito boa, né? A gente já até falou um pouco sobre ela aqui também, né? Eu acho muito interessante, a gente falou aqui, mas assim, é um produto do tempo, então algumas histórias a gente falou são bastante questionáveis, mas é o que era a boa parte das histórias desse período, né? Dos quadrinhos. Então o problema não era do amálgama em si, o problema era da fase dos quadrinhos, era o que tinha na época. E assim, eu gostaria de ver mais histórias do amálgama mesmo, que eu acho que seria bem interessante. Eu me diverti muito na época com esse amálgama e me diverti de novo agora relendo pro podcast. É porque também muito desses crossover, né, e como o próprio amálgama, foi só eventos pra vender revista e ganhar dinheiro, né? Tanto que a qualidade, boa parte deles é bem questionável, né? Alguns são muito bons, outros a gente gosta mais por memória afetiva, mas tinha sempre essa questão da história ser bem questionável, porque só existia pra vender dinheiro, né? Ou pra fazer dinheiro, né? Como hoje eles meio que parece que não precisam disso, ficou meio esquecido, né? Ah, é que hoje eles estão vivendo aí do cinema, né? Enquanto tiver uma receita certa lá para segurar as empresas vindo do cinema e de outras mídias, os gibis vão ficar em segundo plano. Nos anos 90 eles estavam tentando vender gibi mesmo, né? Estavam tentando se sustentar vendendo gibi. E foi uma época, a gente brinca muito, né, com os anos 90, mas foi uma época que você teve gibi vendendo 1 milhão de exemplares, 2 milhões de exemplares, né? Isso hoje em dia é raríssimo, né? É, e inclusive muito fruto de especulação, né? E foi uma das coisas que quase quebrou a indústria, né? Ali nos anos 90. Pois bem, senhores, fechamos aqui essa edição número 50. Um ano de pilha de gibis. Pilha de jagunços, por favor. E vem aí uma nova fase, né? Com outro host e outros participantes. Pro segundo ano do pilha de gibis vai ser agora tudo diferente, né? All new, all diferente, pilha de gibis, né? A gente vai poder falar de filme agora? Sempre pode, ué. Não podia. Tinha uma censura que só podia falar de gibi. Agora vamos poder falar de filmezinho, que é o que interessa, que todo mundo quer saber. Pronto, é a nova fase do pilha de gibis. No próximo podcast, nós vamos explicar o final de Homem-Formiga e Vespa. Então é isso. Então até lá, amigos, nessa nova fase do pilha de gibis. Um abraço. Tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.